Manda aí a sua cauda, após o táxi do mesmo, tá livre seu puxo. O altímetro no zero, 1-2. Gente, após a passagem do Airbus da Pedro Lopes, é o A300 aqui na sua esquerda ou ele vai entrar no pátio? Ele vai entrar no pátio, ele vai estacionar a sua esquerda, ok? No portão 9, portão 10 ele vai estacionar. Ah, tá entrando, ele tá entrando. Tá bom, após a passagem do Airbus, a gente... Voo no 604 para o táxi pronto, com 185 a bordo. Tá livre o táxi à direita, não pode esperar, chama a torre 1895. 1895, confirmando, 185, 320, autonomia alterna Teresina, voo no 604. Ciente, agradeço, boa noite. Salvador, boa noite, é o voo 1604, quando espera 10, pronto. Obrigado, né, manter o 604. Gente, ali mantém o 604. 6313, decolagem 21, controle 208. 208, boa. Salvador, boa noite, 6303, a Xané cruzando 1400. Alguma possibilidade valida, dá presente? Boa noite, Xanai 6303. Contato radar. Sobe o 360, serviço de vigilância, voo em linha. Beleza, grato. WDS 1038. 3178, complete final, chame torre 1895. 1895, boa. Salvador, é Tango Golf Uniforme. Ciente do término do reboque, tenha uma boa noite. Tango Golf Uniforme. Muito obrigado, boa noite. Continua a aproximação, vai retrogradação de pouso. Continua aguardando, São 3, 1-7-8. 604, nível decolar, 1-0-0 graus, 1-2-9. Nível decolar, 604. Solo TAM 3305 no 06, puxe bem aqui acionamento. TAM 3305, aguarde um instante para o puxo acionamento. Coordene com a equipe de Solo. Rapaz, o Embraer da Azul taxiar a sua cauda, saindo do pátio. Está livre o seu puxo, chame para o táxi. O altímetro 1012. 1012, pistão no 0. Após a passagem do Azul, a gente coordena com o pessoal de Solo e inicia o puxo back, o TAM 3305. Lado tático azul 9141 com 127 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. Botei 127, Ribeirão Preto, autonomia 4 horas e 25, é isso? Isso, 4... 9141. 9141, da Azul, autorizado então táxi, contorne o pátio 1, após Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, o altímetro 1012, tenha uma boa noite. Então, contorno no pátio via Alfa Índia, no ponto de espera, chama a torre em 118 horas. O 3178, solar 26, direita, 219. Direita, 219, 3178. Pode voar direto em posição Froti? Comandante, não autorizo não. Quem autoriza é o centro. Vamos tentar com ele, só um momento. Tá bom, obrigado. Salvador, 3178, o táxi na Alfa, chamete da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, 3178. Salvador, muito boa noite, eu sou 5972, centro de informação Victor 400-01. Foi 5, boa. Tá previsto 400 com 5972, o plano que eu recebi aqui é Expo Galeão 320, vou checar com o Recife. É, a aeronave é 1767, hein? Ok, eu vou checar então se o Recife recebeu a mudança. Por gentileza, cheque com a companhia também se já foi enviada a mudança, ok? Portão Juliette, 3178. Juliette, via Juliette, Portão 02, 3178. Juliette, 02, 3178, obrigado. Solo Salvador, muito boa noite, voo 1074, Cente da Vitor, autorização Guarulhos. Voo 074, aguarde para a copa. Aguarda, 074. Protaxi OTAN 3305, temos 86 a bordo, 4:15 alternando Natal. 5:15 Natal e 86 a bordo, tá livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, é o ponto de espera da 10, altímetro 1012. Quando pronto, atua em 1895, tenha uma boa noite. Pátio 1 no Indy Alpha, ponto de espera 1895. Obrigado, boa noite, TAN 3305. Controle Salvador, boa noite, Azul 9141, passa 1000 pés. Oi, Azul 9141, contato radar na decolagem, sobe o nível 340, vigilância. Subindo para 340, Azul 9141. Rio 5972 é o solo? É só confirmando, nem eu, nem o Centro Recife receberam a CHG, ok? A gente tem um plano aqui, era esse pro Galeão nos 320. Por gentileza, entre em contato com a companhia então para apresentar um novo plano. Sem problema, pode autorizar 320. Ok, mas o destino é o Galeão, confirma? Ok, então o 5972 está autorizado para o Galeão, nível de voo 320 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente é da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as restrições previstas na carta. E após voo direto Eudes. Após Leda, voo direto Eudes. O transponder é o 5002 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado 320 para o Galeão, decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, transição Leda. Observar todas as decisões até Leda, depois eu fui se fizeram, mas Eudes, depois de Eudes, roda. 5002 eu transponder, 7.2.1. Correto, e só confirmando, depois de Eudes é a Upper Whisky 50 para o Galeão, ok? Chame para o push no portão 10, posição 10 do par 3. Pronto para o push, 10 para o portão. Tá pronto, então está autorizado o altímetro no 012, chame para táxi. Seu Jacinto está autorizado a alinhar e decolar o vento 100 graus, 129. A linha decola cabeceira 90, 133. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após voo direto Bridge. O transponder é o 5570, controle opera em 120.8, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 16BHZ, direto 13. Decola da 10, curva à direita na da EL, Leda, Bridge, aciona 5570 e o controle Salvador 120.8, voo 074. 1074, correto, chame pronto para o acionamento. 9810, boa noite para Guarulhos 340, copia? qual é o plano, a rota que o senhor tem no plano, qual a rota que o senhor quer? Eu vou checar com o Recife, ok? Adianto pro senhor, possivelmente Recife vai exigir que a companhia apresente uma mudança, uma CHG, ok? Decola 36, controle 208. 208, boa. Salvador, só 3305. Só 3305, contato radar, sobe para o nível 330, vigilante. 330, 3305. Rio 9810 na escuta do solo. Ok, o centro de fato solicitou que fizesse, que a companhia apresentasse uma CHG mudando a rota e questionou se a aeronave é homologada para voar em espaço RNAV 5, confirmo. Então ele já adiantou que possivelmente nem apresentando a CHG o senhor vai conseguir mudar, ok? Porque a Upper Zulu 21 ou a Upper Zulu 16 que vão por Belo Horizonte exigem essa condição aí, ok? Ok, perdão, então tá pronto a cópia? Autorizado então para Guarulhos, nível de voo 340, pela Apero Whisky 50. Até Nilza, após coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, no padrão da subida da El, até a posição Leda. Após Leda, voa direto Eudes. O transponder é 5005, o controle opera em 120.8. Quanto é? 208. Rio 9810, correto o cotejamento, chame para o pushback. Fala distante, Ocean 6224. Desde 17 Guarulhos e 5 a bordo. Tá livre o táxi, via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro agora é 1013. Quando pronto para a decolagem, chame a torre em 1895 e tenha uma boa noite. 15972. Salvador 6224, já está pronto para o pushback e acionamento. 224 está autorizado para Aracaju, nível 190, rota direta. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5003, o controle em 120.8, Cotejo. Autorizado 190 para Aracaju, transponder 0, curva esquerda, Puca, Caju. 5003, transponder, pretendo controle 120.8, Panô, vamos para pushback, tá? Não, 224. Tá, 224, correto cotejamento, está autorizado o pushback, chame para o táxi. O altímetro no 0, 13. Sente no 013 a informar como pronto, né, 224. Solo Gol 1074, pronto, puxa acionamento no 5. Autorizado o Gol 074, chama para o táxi, o altímetro no 0, 13. Está livre o push, Gol 074. Bom, início rádio, que está autorizado a decolagem, cheque equipamento. Você como recebe agora? Agora melhorou, clareza 5. Então 3305 chama Centro Recife, frequência 2685, alterna 2545. 2685-2545, obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, vovô, até mais. Graças, até logo. Cinco 972, decola aos 43, controle 208. 4208, boa noite. Muito boa noite, eu vi o 5972, cruza 1 e 100 para o 320. 5972, sobe ao 320 na proa de Leda, vigilância radar. Proa de Leda, vigilância radar, 5972. Alô, Xanana 224, pronto para o táxi 99 a bordo. 1h49, Fernando Salvador. Lema 212, acende identificação. Chegada Mari, dentro Mateus 050. Mari, desce 050-6212. Pode mais rápido, presença? Autorizada. Direto etapa 6212, muito obrigado. Zero. Estamos em 1895, tá mais boa noite. Logo no 074 para o táxi POB 196, 4 horas, no Terna Galeão. Lindo táxi, Tati 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite, voo no 074. Tati 1 no Indy Alpha, lá 1895, muito grato, uma boa noite. Salvador, meu nome é 62, 34, pronto, pode ser um zero. Autorizado, alinhada decolar, o vento 120 graus, 10 nós. Tem que ligar alinhada decolar, pistão no 062. Quatro. 3600, sem identificação, chegada Mari, desse motel 060. 060 na Mari, Rio 5972, Centro Recife, 133325. Boa noite. Lemea 212, desta 2000 pés, ajuste 1013. 2000, ajuste padrão, 6212. Olha, obrigado, boa noite, bom serviço a todos. Controle Salvador, boa noite, 6224. Lemea 224, contato radar, sobe para o nível 190, vigilância. Para 190, Lemea 6224. No zero, livre por estacionamento, chame para o táxi, o altímetro no zero, no três. Gente da Alfa, vai acionar para fazer o táxi. 074, vento 100 graus, 10 mais. Livre decolagem, boa na 074. Quatro decolou, 5-3, controle 208. 208, grato, boa noite. Dois, zero, dois, autorizada, final no zero. Autorizada, final, pista no zero, hoje é 62, ano 2. Salvador, muito boa noite, gol no 074. Gol no 074, contato radar, só levando 360, serviço de vigilância. 360, gol no 074. Lemea 224, vem Aracaju. Xanã 224, voa em Aracaju. Na proa de Aracaju, Xanã 6224. Três, meia, zero, zero da TAM, desta 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Sala no 0 no 3, desta 3. Salvador, Portugal 09, Scott Ident, distance 4000 feet, altimeter 7-1-0-1-3. Monthly arrival. Cinco, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi, via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera torre 1895, tem um vovô e uma boa noite, 9810. Pronto, assinou agora com a torre 1895-6212, obrigado, uma boa noite, cara. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Oceanair 6212, está no localizador. 6212, cheque o trem, autorizado pouso, 1100 graus, 8 lanches. Pouso autorizado, 6212, já reporta o trem para o senhor. Ok, se a gente mantém a posição, mantém a posição. Xenia 6224 chama Centro Recife, com 2685, altera 2545. Afirmativo, após a passagem do Oceané autorizada, né, mano? Solo 01, direito 129, Solo. Calibrando agora, direito 129, 62, 12, boa noite. Solo, Salvador, muito boa noite. É o Chanel 62, 12, calibrando a pista. 62, 12, boa noite. Taxi na Alfa e Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, o portão é o 07 para o Ocean 62, toda vez. Complete final, chame Torre 1-895. Identidade 3600, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, está 3600. Final da 1-0. Cis, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando o pouso autorizado, tá 3600. Decola os 04, controle 120, decimal 8. 208, boa. Alô, Salvador, na escuta do Tango, Mike Bravo. 810, sobe para o 340, vigilância radar, voo Ileda. Leda, Libre Ascensão 340 para o Rio 9810. Otan Mike Bravo, perdão, Tango Mike Bravo. Tem uma nave da Avianca que vai estacionar à sua direita em instantes. Assim que ela estiver estacionada, está livre iniciar o reboque aí do portão 08 do pátio principal até a posição meia dúzia do pátio 3. Nada, ponta parada da nave da Avianca na linha direita. Autorizado o reboque. Tango Mike Bravo. Por gentileza, mantenha a minha escuta constante e reporte ao tempo do reboque. Aqui. Permanecendo a escuta constante, zero. Na escuta? Oi, Vitória. Direto Vitória para o Rio 9810. Zero 019 descent to 2000 feet and the clear to intercept the final approach. Runway 10. 2000, the final approach, runway 10, 019. 00, solo 07, direito 219, solo. Direita, 219, solo, tá 3600. Solo Salvador, boa noite, tá 3600. Tá 3600, boa noite, táxi na Alfa, chama esse WDET. É Alfa, vai informar esse WDET, tá 3600. Uma Juliette, eu tava 3600. 00, ingresso é Juliette para o portão 04. Ingresso a Juliette para o portão 4, tá 3600. Tango Mike Bravo na escuta do solo? Tango Mike Bravo na escuta do solo. Ok, vai ceder passagem à aeronave da companhia que está ingressando no pátio, vai estacionar aqui no portão 4, ok? Então, programa isso aí, cedendo a passagem para a aeronave. A passagem da aeronave da companhia está na posição 04, muito bravo. Portugal 09, complete final approach, contact tower frequency 118.95. 18.95, Portugal 09. Rio 9890, Centro Recife, 13325. 13325, casos negativos? É, hoje é só uma. Tá escassa as frequências lá hoje. Tá joia. É Brasil? 3325, obrigado, boa noite. Boa noite.